tudo quando tu não estás. Nem o sol brilha quando tu não estás. A natureza morre quando tu não estás. Os pássaros não cantam quando tu não estás. Não sei explicar esta estranha sensação de ter um vazio no lugar do meu coração. Pois sem ti não sei o que é amar. Não sei nem respirar. Pareço nem sequer saber viver. Pois sem ti não sei o que é amar. Nada está em seu lugar. Pareço nem me conhecer. Nada faz sentido quando não estás. O arco-íris perde a cor quando não estás. A lua foge quando tu não estás. As estrelas apagam quando tu não estás. Não sei explicar esta estranha sensação. Pois sem ti não sei o que é amar. Não sei nem respirar. Pareço nem sequer saber viver. Pois sem ti não sei o que é amar. Nada está em seu lugar. Pareço nem me conhecer. Foi o amor que um dia trocaste, deixaste aqui na solidão. Não penses que o teu vai viver sem o meu coração. Pois sei que faz sempre chorar se te lembrares de mim. Está linda, a noite.

sei porque me mandaste embora. O que é que eu vou fazer sem ti agora? Nem mesmo meu amor hoje tu queres. Tens agora um outro alguém que não sou eu. Quando foi que tudo isso aconteceu? Estou aqui. O que vão fazer comigo se não estás? Se não te posso esquecer porque te vais? Estou sem ti, sozinho aqui, sem teu amor. Estou aqui, vou chorando a minha dor sem ter ninguém. Eu espero, mas o meu amor não vem. O que vou fazer sem ti? Eu já não sei. Eu já não sei. Ficas comigo.

anos se passaram depois que as naus se quedaram e nós à espera de ver a cidade renascida, sete colinas de vida e a vida sempre a dizer: vamos fazer madrugadas e repousar as espadas, importante é não ficar. Frente aos becos sem saída, que as avenidas da vida também se devem trilhar. E é por isso que a meu lado atracou o fado e lançou amarras. O mal é passado e as naus agora vão cidade fora, na voz das guitarras. Na cidade o fado sente a prece da gente que fez da saudade um corpo dormente num barco ancorado, apenas passado, tão velho na idade. Tantos dias, minha vida, fiz da chegada à partida como as ondas do meu mar. Mas as ondas dão em espuma e não há praia nenhuma que não as faça parar. Talvez as naus da aventura nesse mar que foi longura subam do rio à cidade e venham trazer o sonho de vencer o mar medonho aos homens da minha idade. E é por isso que a meu lado atracou o fado e lançou amarras. O mar é passado e as naus agora vão cidade fora, na voz das guitarras. Na cidade o fado sente a prece da gente que fez da saudade um corpo dormente num barco ancorado, apenas passado, tão velho na idade. E é por isso que a meu lado atracou o fado e lançou amarras. O mar é passado e as naus agora vão cidade fora, na voz das guitarras. Na cidade o fado sente a prece da gente que fez da saudade um corpo dormente num barco ancorado, apenas passado, tão velho na idade. Fique em sintonia com o canal 2. E as sementes dolorosas fizeram-se lindas rosas que sorriam para mim. Já tudo o vento levou e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar a sina triste de amar um dia. cidade. E nos dias mais risonhos vivem ali os meus sonhos. As rosas riem para mim. O teu rosto vive ainda dentro da rosa mais linda das rosas do meu jardim. Vive ali por todo o dia esse amor que me fugia no teu riso sem igual. Para o mundo e para a vida, na paisagem recolhida do meu lindo roceiral. Já tudo o vento levou e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar assim na triste de amar um dia de felicidade. E eu nunca vou esquecer momentos de ternura que entre nós passou e te leva à loucura. Abre o teu coração e diz-me francamente: queres ser louco por mim? Que o coração não mente. Abre o teu coração e diz-me francamente: queres ser louco por mim? Que o coração não mente. Eu louca também fui, acreditando em ti, pedindo a Deus perdão, rezando com fervor que esta minha loucura me fizesse entender que os loucos também amam mais a sofrer. Que esta minha loucura te fizesse entender que os loucos também amam muito mais a sofrer. Mais tarde, ao recordar, ficarei com saudade das horas de ilusão que entre nós existiu. A vida é uma passagem que vai morrendo aos poucos. Só nos resta a imagem e nós ficamos loucos. A vida é uma passagem que vai morrendo aos poucos. Só nos resta a imagem e nós ficamos loucos. Canal 2. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Encontrei alguém que me fez

devagarinho, devagarinho. Entra os olhos e nada se vai estragar.